noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde prometemos a semana passada que traríamos um convidado muito especial, dar as boas-vindas ao Miguel, antes de mais nada. Miguel, boa noite, bem-vindo ao Sporting 160 e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, Mariana, pelo convite e para mim é um prazer estar aqui contigo, sobretudo, com o Varela menos, porque já o tenho mais visto que sei lá o quê, mas falar com vocês sobre futebol é sempre uma coisa ótima. Vocês têm um programa espantoso, mesmo para quem não é de Sporting, eu já vi bastantes edições e a forma como vocês falam, construtiva, debate, é o mais exemplar possível quando se fala de um clube que se gosta e, portanto, é um prazer estar aqui para falar um pouco do que nos espera no final desta semana também, com o meu Porto. E vai ser um programa incrível. Pedro Varela, já sei que hoje vamos ter aqui um debate mais normal, digamos assim, em termos de futebol. Estás preparado para o programa desta noite? Estou, e antes de mais, olá ao Miguel. Realmente eu com o Miguel estou muitas vezes, quanto mais não seja virtualmente, por acaso estive com ele até pessoalmente em agosto, aliás foi em julho, acho que ainda foi no último dia de julho, foi no último dia de julho ou no penúltimo, foi no dia da Supertaça, e é um prazer ter aqui o Miguel, e retomamos também algo que só tínhamos feito uma vez e fizemos na primeira edição, nós chamámos de temporadas, na primeira temporada do Sporting 160. Na altura, penso que foi logo dos primeiros programas que tivemos aqui o Manuel Neves, que o Miguel também conhece muito bem, benfiquista, mas foi, no caso dele, foi à posterior, portanto, foi para analisar um jogo que tinha acontecido entre Benfica e Sporting. E na altura, eu lembro perfeitamente, as reações foram muito positivas, toda a gente, ótima construção de programa, a forma como se debateu um jogo que, infelizmente, como foi quase toda essa primeira temporada do Sporting 160, aquilo deu a derrota do Sporting, e depois tivemos para reeditar com mais convidados de outros clubes, inclusive não só do Porto, obviamente estamos aqui os três grandes, mas com outros adeptos, nunca aconteceu. Já chegamos a fazer com a malta do Cavani, com o pé do Cavani e o Bloco do Porto, uma edição especial antes da Taça de Portugal, né? Essa até nos correu bem, que acabamos depois por ganhar. Havemos de repetir também, agora que a pandemia, estas coisas estão a melhorar um bocadinho, mas é um prazer ter aqui o Miguel. O Miguel é das pessoas que eu mais aprecio e com quem mais aprendo. Tenho uma cultura absolutamente inacreditável, não só da história do futebol, mas também do futebol atual e jogado, e tem uma capacidade incrível de análise do jogo jogado. E como eu costumo dizer em brincadeira, mas que não é assim tão em brincadeira, aliás disse-o no programa que gravamos, e ele também já gravou para o segundo poste, para o podcast segundo poste, o Miguel provavelmente, e este provavelmente é assim mesmo colocado aqui, só para não parecer mal, até sabe mais história do Sporting do que eu. É autor de alguns livros, das Noites Europeias, ainda recentemente escreveu para a Panenka, sei lá, e tem nada a ver, e sei que vão aparecer aí mais novidades, e é um prazer estar aqui a falar com ele. Bem sei que quem está habituado a seguir um outro projeto, que é o Fever Pitch, com um outro amigo nosso do Benfica, já está habituado às nossas conversas, porque nós fazemos, e vai retomar, curiosamente, amanhã, ainda não sabíamos quando convidámos o Miguel, e portanto o Miguel, para sorte dele, e para gáudio, ele está hiper contente, vai ter que maturar dois dias seguidos, hoje e amanhã, para falarmos dos assuntos do dia. Claro que hoje aqui é mais centrado no Sporting Porto, amanhã abordamos também outros assuntos que nos preocupam a todos e onde há muito sempre para falar, porque lá o tema é mais, o mote é tudo que pode ser melhor para o futebol português, além de obviamente falarmos dos nossos clubes. Eu só quero dizer uma coisa, se não te importas, Mariana, força, que é força, dizer que o Varela é um homem de palavra, porque o ano passado, quando estávamos a gravar o Fever Pitch, ele prometeu-me que se o Sporting fosse campeão me dava uma camisola do Sporting. Ele sabe que eu tenho uma coleção enorme, mais de 100 e tal camisolas, e não tinha nenhuma de Sporting, e aqui está atrás a camisola que o Varela me deu este verão. É a camisola mais bonita que tens aí, deixa-me só dizer. Eu por acaso eu queria dar aquela. Em jeito de provocação, esta é a camisola que o Porto levou ao Alvalade quando ganhámos o campeonato 94-95 com o Robson a treinador, com esse mítico do Domingos. Portanto, lembras-te disso, não lembras? Lembro, pronto, nem quero recordar porque foi a perda de um treinador. Vocês é que nos deram o Robson. É verdade, é verdade. Mas eu acho que mesmo não dando o Robson acabaria, enfim. Robson, que teria sido despedido pela primeira vez no futebol, por esse grande presidente José Sousa Sintra, foi a primeira vez que alguém despediu Robson, que é provavelmente das coisas mais complicadas para fazer com uma personagem daquelas e com um senhor como era aquele do futebol. Mas pronto, e aproveitar para dizer que não temos cá o nosso queridíssimo João Castro. João Castro está, como toda a gente sabe, nas Maldivas a gozar à brava as avenças de... Não, não está nada, está a passar férias, porque ele também merece. E infelizmente ele teve um... Não infelizmente, até parece que houve algum problema, não houve nada, apenas uma questão familiar que ele teve, que ele não conseguiu adiar, por muito que ele tentasse, e acredito que tentou, não conseguiu adiar. No entanto, vamos ter pelo menos aqui 4 minutos de vídeo dele, que ele mandou antes de há pouco sobre o clássico, e também, penso que, se não me engano, ele disse-me duas questões. Nós não ouvimos ainda o áudio, portanto, quando o passarmos, vamos ouvi-los todos, certo, pela primeira vez, e se iremos passar... Se ele disser alguma coisa de mal, olha... Se ele disser alguma coisa de mal, olha, paciência, não podemos fazer nada. Não há contraditório. Não há contraditório, exatamente. Mas pronto, está feito esse aviso. Antes ainda de avançarmos para o tema desta noite, agradecer obviamente aos nossos patronos. O mês alterou e houve muitos, muitos patronos a continuarem connosco. Vamos continuar com o conteúdo por lá. Vamos continuar aqui a criar os pós-jogos, as conversas só de bola. O M vai voltar entretanto, portanto, se quiserem apoiar este projeto, temos aqui todo o gosto em aceitar o vosso contributo. patreon.com/sporting160. E vamos então aqui ao tema da noite. Miguel, começo por ti, obviamente. O Sporting que chega ao primeiro jogo grande, porque tivemos um Sporting Braga, mas um Braga Sporting, no caso. Mas o primeiro grande jogo este ano é mesmo do próximo sábado. Qual é a equipa para ti que está melhor preparada fisicamente para o encontro que se vai realizar no estádio Alvalade? Acho que o Sporting entrou antes na temporada por causa da pressão de jogar a Supertaça, que não deixa de ser uma competição a doer, enquanto que o Porto ainda estava numa fase de jogar amigáveis. Portanto, imagino que a preparação física tenha sido mais avançada nesse caso. Mas, de qualquer das formas, pelos jogos que vi até agora, digamos, não vejo grandes diferenças e, sobretudo, o estilo de jogo do Sporting não é necessariamente tão físico, é mais de ocupação inteligente dos espaços e, portanto, nesse sentido... O Porto tem mais o hábito de correr atrás da bola e de ter uma dinâmica mais vertical e mesmo que não esteja tão a ponto fisicamente, o seu estilo de jogo forçosamente implica que esse jogo seja mais físico e nesse sentido o Sporting sai a ganhar, claramente. Pedro, é um Sporting que a Mourinho já preparou psicologicamente para jogos grandes. Achas que ele é capaz de surpreender no 11 titular? Porque tivemos os jogos das seleções, tivemos isto tudo. Achas que é possível isso acontecer? Surpreender, aqui é para mim a grande questão para o jogo de sábado. Diria que é o facto do mercado ter fechado no passado final do mês. Entretanto, houve jogos da seleção e as pausas, como todos sabemos, para mim a grande alteração que poderá acontecer é a entrada de um jogador como Pablo Sarabia, que tem claramente qualidade para vir a ser titular indiscutível do Sporting. Acho que ainda estes últimos jogos da seleção, mesmo sendo contra a Geórgia ontem, mas ali qualidade que é verificada, que independentemente de ser contra a Geórgia ou contra uma Inglaterra ou fosse contra quem fosse, dá para perceber que vamos ter ali um jogador importante e que é uma contratação sonante e que eu acho, se tudo correr como esperado, tem tudo para ser uma das figuras do Sporting e acho que depois o Miguel até nos pode ajudar aí bastante, que o Miguel tem esse conhecimento também muito, muito forte sobre os jogadores e poderá dar algumas indicações mais sobre o Pablo Sarabia, mas claramente o Sporting tem essa alteração, como também tem, claramente, acabamos por perder o Nuno Mendes que já estava, que já tinha conquistado a titularidade, que para mim, sinceramente, e já o disse, adoro o Nuno Mendes, excelente jogador, margem de progressão incrível, tem tudo para se tornar um dos melhores, é atualmente, ainda há pouco, ontem, quando foi, o programa saiu hoje, mas quando gravei com o segundo posto, é obviamente um dos está no top 10, provavelmente já neste momento dos laterais esquerdos, que com muita qualidade, mas eu acho que desse ponto de vista Ruben Vinagre tem sabido dar resposta, e acho mesmo que em Famalicão, por exemplo, o Nuno Mendes não esteve ao melhor nível àquele que nos habituamos. Não, não quero, obviamente, colocar, nem me entendam que isso seja razão para o resultado que aconteceu, nada disso. E, portanto, vamos ter essa alteração, que vamos passar a responder de outra forma, seja com o Vinagre, seja com o Nuno Santos, seja as alterações que forem necessárias, como também. A outra alteração, que não é alteração, ficou evidente, parece-me clara, Pedro Porro dá muito mais ao Sporting, especialmente no ataque, na colocação da bola na parte ofensiva, nos centros para a área, mostrou isso claramente no Famalicão. É curioso que ele é o jogador que acaba por ser importante para o Sporting, pelo menos passar por uma posição um pouco mais dominante no jogo, mas é curioso também que sofre o gol nessa altura, mas o Sporting continuou muito, muito mais pressionante, e a entrada do Pedro Porro foi importante. Agora, de resto não há de haver grandes alterações, sinceramente. O Miguel disse muito bem, eu acho que do ponto de vista físico já não há aqui, não haverá aqui grande diferença. Podiam ser os jogadores das seleções, enfim, todo aquele cambalacho que nos últimos dias tem vindo a público e outras coisas mais, mas parece-me que não haverá uma grande diferença física. O que eu acho, e isto não tem nada a ver com esta antevisão, mas sim com o que vai acontecer a seguir, é que nós iniciamos com o Porto um registro novo que Ruben Amorim até agora não tinha. E se olharmos para o calendário dos próximos jogos durante o mês de setembro e início de outubro, nós nunca tivemos, o ano passado, quando fomos campeões, uma dimensão em termos de carga de jogos. E não é só a carga de jogos, vai ter mais jogos, como muitas vezes discuti isso com o Miguel. É jogos, temos mais, obviamente, mas temos mais competitividade e equipas que são claramente. É interessante até olhar para o calendário, e nós vemos ali uma série de deslocações, com jogos da Liga de Deslocações no Campeonato Nacional, mais jogos da Liga dos Campeões alterados. Portanto, acho que este jogo, o Porto inicia um ciclo absolutamente fundamental para aquilo que são as aspirações do Sporting. Nós aqui já dissemos várias vezes, o Sporting é assumidamente um candidato ao título, nem outra coisa poderia Só dizer-se tem é que ser. de um clube que acabou de ser campeão, mantém praticamente a equipa toda, reforçou-se ainda em algumas posições, genericamente a equipa, não sendo perfeita e claramente tendo menos jogadores que Porto e Benfica, que aí claramente há uma vantagem de Porto e Benfica, há mais opções para as diferentes posições. O Sporting pode é ter menos jogadores, e se calhar todos eles concorrem para ser mais ou menos titulares, o que não acontece se calhar tanto com Porto e Benfica. Se calhar há uns que são mesmo suplentes e estão lá como suplentes para entrar para planos B, para opções, e no Sporting parece-me que aí será um bocadinho diferente, também devido ao plantel ser mais curto e às questões financeiras que nós somos saber. Mas acho que este jogo não só é um jogo importante, portanto, porque o Sporting vem do empate, um bocadinho diferente que o ano passado. Eu acho que tu tens esses dados e vais falar disso. É um bocadinho diferente da posição que estávamos o ano passado à quarta jornada. Portanto, vamos para a quinta, não é? Agora é a quinta, não é? Já fizemos quatro jogos, este tal mini campeonato que acabou. E, portanto, vamos iniciar também aqui um ciclo importante. Há 50% de lotação no estádio. Vamos ver se vamos conseguir encher. Estou com muito receio que nem 50% se calhar vamos meter em Alvalade. Dois jogos seguidos, 50%, Porto Ajax, bilhetes muito caros. Conheço pessoas que, para ir ver os dois jogos, estão a gastar entre 200 e 300 euros. É uma brutalidade para se ver, quando falamos em pessoas com filhos, de posições onde tinham antigamente os seus locais, sejam centrais, sejam as superiores, sejam superiores ou as laterais, que são bilhetes um bocadinho mais caros que as superiores, não é? Que tu sabes que começam em 20 euros e vão até 50. E este modelo que está a ser usado pode não levar. Há bilhetes hoje à venda, quer isto dizer que a malta com as Gamebox, com as inovações não esgotaram, e eu temo que não tenhamos os 50% que deveríamos ter em Alvalade. Um clube que foi campeão, já não era campeão há 19 anos, seria quase impensável não conseguirmos esgotar o que é possível, e obviamente esse apoio é preciso para um jogo como este contra o Porto. Obviamente temos que ganhar dentro de campo, como é óbvio, mas uma ajuda externa de público, de apoio, também dá sempre jeito e faz sempre falta. E deixa-me só dizer-te, deixa-me só acrescentar aqui àquilo que tu disseste, que para além disso, claro que dos Super Dragões tem também aqui o cartão do adepto, portanto sim, vão exatamente, fazer e vai trazer muita gente. Sim, chegue, vai trazer muita gente, se me permitem exatamente a sinceridade, na bancada do setor visitante. Miguel, relativamente aqui ao mercado, quer o Porto, quer o Sporting, mexeram uns mais que outros, um acabou por gastar mais que outro. Mas quem é para ti, e o Pedro há pouco já falou aqui do Sarabia, quem é para ti aquele jogador que pode mesmo fazer a diferença, quer no Futebol Clube do Porto, quer no Sporting, no clássico deste sábado? Sem dúvida, o Sarabia é a melhor aquisição de todo o campeonato português este ano, em termos de talento e daquilo que pode oferecer ao modelo de jogo, porque é um extremo que não é bem extremo, um interior que não é bem interior, e no esquema tático do 3-5-2 ou 3-4-3, pode encaixar muito bem na posição que ocupava o Nuno Santos, sobretudo, e juntamente com o Pedro Gonçalves, fazer ali uma dupla criativa que vai oferecer muito, muito jogo criativo, sobretudo, mas também remata de meia distância, vai constantemente criar oportunidades, e isso era um perfil de jogador que faltava ao Sporting. Eu acho que o Sporting fez o melhor defesa dos três grandes, porque manteve a espinha dorsal campeã nacional, que é sempre algo muito complicado, mantém Adam, mantém Coates, mantém Palhinha, mantém Pedro Gonçalves, e soube-se reforçar onde tinha de o ser. O Rubem Vinagre acho que já demonstrou que pode perfeitamente fazer um excelente papel à esquerda, a aquisição do Sarabia foi excelente, e mesmo a perda do João Mário já estava mais ou menos prevista que podia acontecer, e portanto, dentro da transição interna, o Mateus oferece também muito boas soluções. O grande mérito do Porto foi não ter vendido os jogadores que provavelmente teria de vender. A nível económico, isso é um problema para o futuro. A nível competitivo, para o presente, é uma mais-valia para o treinador. E manter, sobretudo, o Luís Dias, que para mim é o jogador mais em forma do Porto. Depois da Copa América, este é o ano dele, da afirmação. Neste momento, é o jogador mais diferencial a nível criativo do Porto. E seguramente é daqueles jogadores que funcionam muito bem em equipas que jogam com três centrais, porque move-se muito na linha lateral, então joga muito nas costas do defesa, que está mais com projeção ofensiva, e com ele tem que ter muito mais cuidado nas costas, arrastra muito um dos defesas centrais para ocupar a zona lateral, e isso gera muito espaço. E o Taremi é um jogador que entende muito bem a criação de espaço, e a associação entre os dois pode criar muitíssimo perigo. Aliás, já o ano passado, o golo do Porto apareceu dessa zona do terreno de jogo, precisamente nessas dinâmicas, e eu acho que é um dos grandes pontos fortes que o Porto vai tentar explorar, e sobretudo esse lado, porque no lado direito, normalmente, quando joga o Otávio, ocupa um espaço mais central, e portanto não há tanta possibilidade de explorar essa lateral. Portanto, entre Sarabia, que não sei como é que voltará, porque eu não sei se ele Pois, já treinou com os colegas, eu acho que ele nem sequer penso treinou que com os não. colegas, portanto é realmente aterrar. Eu acredito que jogue pela qualidade que tem, a não ser que o Ruben Amorim decida premiar o espírito do grupo e manter o Nuno Santos e introduzi-lo depois com Sim, como vá quase o certeza que jogo, será suplente, eu que é diria. muito possível, mas de qualquer das formas, entre um e outro, entre os dois hispânicos, digamos assim, de uma maneira ou de outra, eu acho que vai estar o grande talento para o clássico de sábado. Oh, Mariana, deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Força. Miguel, que estavam aqui a colocar no chat, e como entretanto o mercado já fechou e as coisas. Miguel, tens alguma opinião em relação àquela troca de jovens jogadores que aconteceu entre o Sporting e Porto, Rodrigo Fernandes e Marco Torrão? Não é Torrão? É, não é? Marco Cruz. Marco Cruz, onde é que eu fui buscar o Torrão? Olha, agora Marco Cruz, bem, não sei onde é que fui buscar esse nome, Para mas se tens isto, alguma Pedro, opinião espera. com essa troca, estavam aqui a perguntar o Marco Leão se tinhas alguma, se concordas, e se quem levou o melhor, se é que achas que Assim, pode haver alguém. é muito difícil levar a melhor quando estamos a falar de jogadores ainda na etapa formativa. Claro. E aí, quando não sabemos realmente o salto que o jogador vai dar, o Marco Cruz tem muito boas referências na formação do Porto, mas tem 17 anos e, portanto, com 17 anos pode acontecer muita coisa. O que acontece é que, claramente, o Porto, infelizmente, e quem me ouve no Fever Pitch sabe isso há muito tempo, não aposta pela formação, tem uma das melhores etapas formativas da sua história recente, e a aposta no plantel principal é algo praticamente inexistente. Nisso eu tenho uma inveja absolutamente enorme de quem tem Ruben Amorim como treinador, porque se nota que há ali uma aposta consciente de jogadores com talento, e isso está a passar uma mensagem muito clara, porque é um processo que já leva 3 ou 4 anos, desde que esse grupo de jogadores começou a destacar-se na equipa dos sub-19, ganhou a Champions League, depois passou para a equipa B, e começam a perceber que não são opção no plantel principal, e então há um momento em que os próprios jogadores acham que já não têm futuro no clube e começam a procurar alternativas, tal como aconteceu com o caso do Gonçalo Esteves, começam a ver em que clubes é que eles podem encontrar espaço para se afirmar, e o Sporting muito inteligentemente já demonstrou que tem as portas abertas a jogadores dessas características, e o Porto nesse estilo tem uma mentalidade muito anos 90, acreditam que os jogadores que vêm da formação ainda estão preparados para fazer aquele ciclo que existia antigamente, de ser emprestado 2 ou 3 anos a clubes da primeira divisão para um pouco ganhar traquejo e só depois chegar ao clube. A maior parte dos jogadores hoje com potencial não precisam disso, sabem que têm mercado, se não é em Portugal é no estrangeiro, todos têm agentes desde os 16, 17 anos, portanto sabem perfeitamente como é que o mercado se pode mover, e portanto a partir daí eu acho que a nota dominante de jogadores de projeção do Porto a saírem nomeadamente para o Benfica ou para o Sporting, ou inclusive para outros clubes lá de fora, vai ser cada vez mais recorrente. Nesse sentido, eu acho que o negócio aconteceu porque o Rodrigo tinha perdido espaço, ou pelo menos entendia que não tinha tido espaço nas opções, também queria buscar uma solução, e de certa maneira, para não haver um conflito, digamos, institucional, fez-se essa troca por troca. Mas realmente eu ao Rodrigo não lhe vejo ter oportunidades na equipa do Porto, como já não tem sequer os jovens formados em casa. Não sei se para ele será a melhor opção. E o Marco Cruz lá terá de demonstrar com o passar dos anos se realmente tem essa capacidade de competir ao mais alto nível. E à frente ainda tem o Eduardo Quaresma, que está a dar a boa nota de si em Tondela. E há ali outras opções, portanto O ainda novo falta muito clube de por ver. apoiantes brasileiros, não é? Aquilo é impressionante. Não sei se vocês têm visto o Twitter, cada tweet Ah, que o Tom sim. dela faz, aquilo é uma invasão de brasileiros absolutamente Só falta pôr épica. Jesus a treinador. Aquilo está incrível, É aquilo só é isso. incrível, meu. A malta está a levar no outro dia vi um tweet que aquilo tinha milhares de interações. Oh, Miguel, deixa-me só perguntar uma coisa em relação a isso. Estavas agora a falar do Rodrigo Fernandes e do Marcos, que é, tu achas que isto pode se tornar quase uma nova normalidade? Estas trocas mais recorrentes entre jogadores que chegam na formação do Porto e percebem que não têm lugar e procuram o Sporting ou o Benfica, ou no Sporting que percebem que não têm e passam para o Porto, ou mesmo no Benfica e procuram. Achas que isso pode e até ser normal e transformar-se disto numa coisa que, pá, os jogadores É algo que profissionalmente já têm que. aconteceu, é algo que Claro, já aconteceu. exatamente. Aliás, o João Félix passa do Porto para o Benfica, o Cassamá Exatamente. passou do Sporting para o Porto, ou seja, o Fábio Silva na altura também esteve no Benfica e passou para o Porto, o filho de Sérgio Conceição também. Portanto, é algo que já existia, mas não havia mediatismo à volta disso. E o que passa agora é porque, como apareceu no último dia do mercado, saltou essa notícia, mas se esta operação tivesse sido feita em janeiro, provavelmente nem sequer teria tido espaço. Porque realmente são dois jogadores que não vão estar nos dois plantéis principais. Não é o caso do Gonçalo Esteves, que imediatamente quando chegou começou logo a ter oportunidades de treinar com a equipa principal, algo que nem sequer o irmão dele mais velho no Porto conseguiu, isso tendo já demonstrado que é um lateral de grande projeção. Portanto, que os jogadores do Porto queiram sair mais cedo e procurar outras paragens, para mim parece-me óbvio. Que jogadores de outros clubes queiram vir para o Porto, sabendo que não é essa a aposta do Porto, a mim já me pareceria mais estranho, porque seria um pouco contraproducente. A não ser que, entretanto, haja uma mudança de rumo no Porto, que passaria, obviamente, pela saída do treinador, porque esta é uma decisão clara do treinador, como o Jorge Jesus no Claro. Benfica também teve esta etapa de negar-se a apostar nos jovens. Naquele caso, o Benfica utilizou os jovens como moeda de troca a nível comercial, naqueles famosos negócios dos 15 milhões. Todos os anos havia sempre Certo. dois ou três que saíam pelo mesmo valor financeiro. O Porto tentou fazer isso no início, mas o mercado agora não é o mercado de 2015, portanto, hoje os jogadores não são colocados tão facilmente lá fora e, portanto, o mais provável é que comecem a procurar eles o destino pelo seu próprio pé. E o Sporting faz muito bem em oferecer-se como casa de abrigo para esses jovens talentos, sobretudo se houver uma continuidade neste projeto e eles perceberem realmente que ali jogam pelo talento que têm e não pela idade que possam ter. E a Mourinho já provou isso mesmo, é verdade. Meninos, a pergunta serve para os dois. A verdade é que em clássicos nunca há aqui favoritos, mas o facto de esta época já haver público nas bancadas, acham que isso pode ter aqui algum impacto com a história do jogar em casa? Miguel, começo por ti. Eu acho que, sobretudo, nos últimos 15 anos, se há jogo difícil para o Porto, é ir ao Alvalade. O Porto, nos últimos 15 anos, na Luz, tem tido excelentes resultados. Aliás, eu acho que tem mais vitórias e empates do que derrotas. E com o Autêntico salão de Sporting é festas. exatamente o oposto, literalmente. Salão de festas. Com o Sporting, que precisamente era o campeão do Porto, tinha mais êxito nos anos 90 e inícios dos 2000, passou a ser exatamente o contrário, transformou-se um pouco na nossa besta negra. E, portanto, independentemente da equipa estar bem, de estar com uma dinâmica positiva, de estar em forma, de Sporting estar em crise, o Porto tem sempre muitíssimas dificuldades em Alvalade. E, ao contrário, do ano passado, nós tivemos muitas vezes esta discussão se o Sporting teria ganho com os adeptos, com toda a atenção à volta dos miúdos, se tivesse falhado dois passes, teriam imediatamente os assobios que se tinham vindo noutros tempos. Eu acho que o público é sempre diferencial para positivo. Portanto, se o Claro. Sporting conseguir colocar 15 mil pessoas, 20 mil pessoas de apoio frenético, fantástico, a uma equipa que lhes ofereceu uma série de alegrias nos últimos meses, isso vai sempre jogar a favor do Sporting. Agora, o Porto está perfeitamente vacinado para esse tipo de cenários, independentemente de não ter havido público ano passado, está um plantel já muito curtido, muito veterano, e portanto também não acredito que isso seja um condicionante negativo para a forma do Porto jogar, mas que sim, vai ser um elo muito positivo para a equipa do Sporting. E acho que é como tem de ser assim, porque afinal a maravilha do futebol é termos os adeptos nos estádios a apoiar as nossas equipas e, portanto, quem joga fora sabe que tem de jogar contra isso, e isso que também seja uma forma de motivar os jogadores do Porto a jogarem o melhor possível e conseguirem essa vitória também emocional, porque significaria dar um golpe na mesa importante nesta altura do campeonato. Esperemos que não. É só o meu desejo, é que não haja vitórias emocionais do Futebol Clube do Porto no próximo sábado, pelo menos. Pedro Varela, em termos de público, achas que, apesar dos bilhetes estarem caros, como há pouco disseste, e apesar de haver muita gente que por muito custasse de ir em termos monetários, acaba por não ser tão fácil como gostaríamos que fosse. Achas que o público vai ter um impacto grande neste jogo? O impacto, quer dizer, estas coisas, os jogadores é que têm a capacidade, obviamente, de mudar os jogos e de alterar os resultados. Claro que o público pode sempre ajudar a galvanizar em alguns momentos, a puxar pela equipa, mas isso é como os jogadores, já são vários os jogadores profissionais que dizem muitas vezes, depende muito de cada equipa e de cada tipo de jogador que estão nessas equipas. Há jogadores que são capazes de se galvanizar quando estão a jogar nos mais diversos ambientes, como há outros que são completamente aversos a isso e sentem as pernas a tremer. É como tu dizias, este é um jogo claramente de tripla, como são quase todos os jogos, diria, seja em que circunstâncias forem, estes jogos de clássico Sporting Porto. Agora, eu gostava que nós fôssemos capazes de ter o estádio dentro daquilo que é os tais 50%, que certamente os tais 5% vão ser atribuídos ao Porto e que certamente eles vão estar cá, como nós sabemos, não só por aquilo que tu disseste, o Porto aderiu, as claques do Porto aderiram ao cartão do adepto. E para quem não sabe, o Miguel é um fervoroso adepto que há 2 anos, como eu e o João Gonçalves e outras pessoas, andamos aqui numa batalha contra o cartão de adepto, para que não haja dúvidas, para que as pessoas percebam que isto não tem nada a ver com clubismos. Mas a verdade é que o Porto vai ter o seu apoio, estarão lá, não sei quantos bilhetes é que, se for os 5% de metade, ora, o estado da balada é 50 mil, 25 mil, 5% de 25 mil, é fazer as contas como dizia o Guterres, mas são 2 mil, não é? 2 mil, 2 mil não, já estou a fazer as neiras. Em 1250, alguma coisa assim do género, mais coisa, menos coisa, é muita gente e, como tu dizias, é bem capaz de ser um apoio sonante. E, portanto, quero isto dizer que nós também temos que o fazer, temos que puxar. Claro que há aquele problema que agora com o cartão de adepto, as claques não se juntam, não podem levar artefactos, tem que ser com a voz, não há mal nenhum, a voz é o suficiente se forem 20 mil a puxar pelo É o que Sporting. vai. Essa é uma questão que é, eu quero ver mais do que este jogo em si e também depois logo a seguir na quarta-feira às 8 da noite, eu infelizmente contra o Porto não devo, não, quase certeza que vai ser, é impossível ir ao Alvalade. Já contra o Ajax, estou a fazer de tudo para estar presente contra o Ajax. Aliás, gostaria muito, porque hoje ficamos a saber que a UEFA vai permitir adeptos visitantes nos jogos das competições europeias. Gostaria muito de ir na quarta-feira ao Alvalade ver contra o Ajax e gostava também de ir no dia 7 de dezembro, se não estou em erro, a seguir ao Sporting Benfica na Luz, que é dia 3 de dezembro, e ficamos a saber mais uma brilhante escolha de calendário da nossa Liga Portuguesa. Incrível. Derby às sextas-feiras, às 9h15, é uma hora perfeita para qualquer adepto do Sporting que mora no Porto a 600 km, ir e vir para ir ver um jogo e chegar a casa às 5 da manhã. É o sonho de qualquer adepto de futebol. Mas o que eu queria, e portanto eu gostaria de ir nesse jogo à Holanda no dia 7 de dezembro, e portanto gostaria de começar a Liga dos Campeões e fechar na Holanda. Acho que era um estádio como eu nunca fui ver o Sporting fora nas competições europeias. Mas a questão do público, eu gostava era de ter o público lá, de ter o público, porque eu acho que há aqui uma condição. O Miguel há pouco disse uma coisa muito importante. Houve momentos, o ano passado, que as pessoas. Não aquela parvoíce que se dizia que o Sporting não era capaz, o público, blá, blá, blá, não era essa coisa, mas aquilo que ele disse bem, que é, poderia haver ali alguma tensão, um passo mal feito de um Certo. jovem, vir de uma época absolutamente desastrosa como a que nós vínhamos, portanto, primeiro jogo, sei lá, um Fedal que foi logo criticado, mal chegou, o Adam que vinha roubar o lugar a não sei quem, o outro que era não sei quê, quem é que criou o Antunes? E mal está a falar mal do Antunes, que no final até chorava do vídeo quando viu o vídeo do Antunes, o Antunes quase que nem jogou. Enfim, e Uma isso foi eliminação fruto. europeia. Exatamente, uma eliminação europeia, para teres público e ver ali um passe mal feito, coitado de um Gonçalo Inácio ou de um outro qualquer, e de repente poderia ser esse um problema. E isso, hoje em dia, já não é tão fácil de acontecer. É como eu costumo dizer sempre, e não sou o único, obviamente muitas pessoas dizem, ganhar títulos, obviamente, no futebol ajuda muito, ajuda a pacificar, Claro. às vezes até pacifica demais, mas isso levávamos, vou deixar isso para as minhas notas finais, para a minha nota final. que tem a ver com oposição, eleições e essas coisas todas, pacifica demais em alguns assuntos, mas no, naquilo que é o jogo jogado, o apoio à equipa, pá, nós não nos podemos queixar. Os adeptos estiveram incansáveis ao longo da temporada. Lembras-te aqui, Mariana, aí no pós-jogo, a seguir a esse jogo, Braga Sporting, o que nós achamos que foi importantíssimo, aquela ida ao hotel, os jogadores a virem às varandas agradecer dos quartos, a virem agradecer às varandas dos quartos deles ao apoio, e acabamos por ganhar em Braga. Obviamente, não quero dizer, não quero fazer aqui uma correlação direta, mas que há aqui um ativo motivador, não tenho dúvidas nenhumas. Mas a verdade é que o que eu queria era ter 50%, queria lá ter os 20 mil adeptos do Sporting, que certamente iriam puxar. É uma força que nos ajuda sempre e que poderia ser importante, porque obviamente num momento como este, num jogo que será certamente dentro daquilo que é o normal e o expectável, um jogo dividido, que ainda por exemplo ano passado nós tivemos a perder, foi preciso a entrada, na altura até foi a entrada daquele que até depois acabamos por vender, que agora não me recordo o nome, que veio de Espanha também, agora não me recordo o nome dele, que ele acabou de entrar na segunda parte e foi muito importante para isso, foi das poucas coisas também que fez no Sporting, eu já me vou recordar de quem era, e foi até uma certa galvanização por parte do público que nos ajudou pelo menos a sair de lá com o empate, e eu acho que até podíamos ter quase conseguido um bocadinho mais, não conseguimos, enfim, mas não foi o fim, e eu acho que aí é esse o papel que é absolutamente fundamental. Vieto, exatamente, obrigado aqui ao chat, o Vieto, que na altura entra na segunda parte, abre mais espaço na frente, vai no golo, num dos golos vai ao primeiro posto e a bola surge para o segundo, já não me recordo, e quem é que, agora já não me recordo quem foram as pessoas, mas houve ali momentos que ele acabou por ser importante, depois foi aquilo que toda a gente sabe, não houve muito mais grandes jogos, tinha alguma qualidade, mas eu acho que aí a questão do público acabou por ajudar um pouco, vamos ver o que é que vai acontecer agora neste jogo, mas claro que depende do público, dos jogadores, e os jogadores é que têm que fazer o seu papel. Ficamos, claro. Ficamos a saber aqui que eu já vi mais jogos de Sporting fora nas competições europeias que tu. Olha, meu amigo, sim, isso é uma das... Sabes que eu tenho dois grandes problemas perante... Aliás, um deles deve estar aqui no chat, daqui a um bocado vai-me já dizer isso. Tenho dois problemas enquanto adepto sportinguista, enquanto sócio, enquanto apaixonado pelo Sporting. Uma, nunca ter ido ao pavilhão João Rocha, que é uma coisa que o Rui Chaves, se estiver aí, não me perdoa. E ainda bem que a única vez que eu quis ir ver, não fui, eu disse, epá, não dá, temos que ir para o Porto, que foi a seguir a um jogo, um clássico, um derby, e íamos ver o hockey, e eu disse, epá, não dá, temos que ir, estávamos com mais malta para o Porto, e mesmo assim chegamos às 3 da manhã, e não fomos. E o Sporting perdeu no pavilhão, dos poucos perdeu em hockey, mas perdeu. E a outra é nunca ter ido ver o Sporting nas competições europeias. Já fui ver o Vitória Sport Clube, a Sevilha, já fui ver o Benfica a Barcelona, que é uma coisa estranha, mas já fui ver, e nunca fui ver o Sporting fora, e tenho que este ano ver se consigo acabar com essa mala pata. Olha, e sabes que eu não estava a saber que era o Vieto, porque o Vieto não é espanhol. O que eu disse era que vem de Espanha, ele não veio do Atlético. Ele esteve no Atlético de Madrid, acho, exatamente, era isso. Era isso também que eu queria dizer. É que eu disse que veio de Espanha. Deu a sensação que era espanhol. Sim, não, vinha de Espanha, faltava-me o nome dele, mas isto, o Alzheimer e a idade já não perdoou, e depois é assim. Chega ao ponto onde isto já acontece. Miguel, vamos falar aqui do setor defensivo. Adam e Marchezinho são dois guarda-redes que já têm a sua história, cada um no seu clube. Obviamente, Adam, que foi aqui o grande. Um dos grandes impulsionadores da temporada do Sporting, foi ele que nos salvou tantas vezes a temporada passada de resultados piores. Mas Marchezinho já tem aqui um estatuto no Futebol Clube do Porto que poucos jogadores têm neste momento. Entre os dois guarda-redes, e sendo que, e agora sim vamos buscar os números da temporada passada, à jornada 4, quando jogámos com o Porto, o Sporting tinha 9 golos marcados, 3 golos sofridos, e atualmente o Sporting tem 2 golos sofridos, à semelhança daquilo que acontece com o Futebol Clube do Porto, e 8 golos marcados também, à semelhança daquilo que o Porto tem neste momento. Onde é que achas que vai estar aqui a verdadeira estrelinha? Ou seja, se temos jogadores de campo que podem aqui fazer a diferença, como tu disseste bem há pouco, a nível defensivo, os guarda-redes são a última barreira antes do golo, claro está. Adam ou Marchezinho, qual deles achas que vai ter mais trabalho no próximo sábado? Mariano, deixa-me Assim, só dizer que eu acho que vai ser o Diogo Costa. Pois, eu acho que vai ser o Diogo o Costa. Márcio não vai jogar Pois. porque foi operado há pouco tempo Foi e operado e não pode. previsivelmente só voltará a finais de outubro, a De outubro, inícios de novembro. exatamente. Portanto, quem tem jogado é o Desculpem, é Diogo Romeu. e. É Romeu. Diogo Costa. Não, não. E o Diogo dá todo. Uma das coisas que eu só tenho assunto posto é que, para mim, o Porto tem uma coisa que mais nenhum clube em Portugal tem: tem dois guarda-redes titulares. E nota-se claramente, enquanto que o Benfica tem dois guarda-redes que não sabem quem é que quer que seja titular, porque há dúvidas com os dois. O Sporting tem um excelente guarda-redes titular e agora tem uma nova opção de suplente, porque o Max já não está. O Porto no Marcha e no Diogo tem dois titulares porque ambos têm muito talento, cada um ao seu estilo, cada um com a sua projeção. Obviamente que o Marchezinho já é um veterano, vem de ganhar a Copa América com a Argentina, é um guarda-redes que já tem muita história no futebol sul-americano e acho que nos últimos 3 anos tem sido das peças fundamentais do Futebol Clube do Porto. E o Diogo Costa tem tudo para ser, pela primeira vez depois de já se ter falado de muitos nomes, como o futuro Vítor Bahia, eu acho que o Diogo Costa é aquele que tem mais condições para cumprir um pouco esse desígnio. É novo, tem a mesma atitude, tem muita segurança. Os números deste ano não mentem, ele jogou todos os jogos e só tem esses 2 golos sofridos e tem tido sempre boas intervenções. Portanto, eu acho que por aí o Porto não vai ter um problema. O grande problema defensivo do Porto nunca foi o guarda-redes, é a maneira de jogar da equipa. É a forma como o treinador desequilibra a equipa e isso muitas vezes, sobretudo através das transições que ocupam as zonas laterais da defesa, que são claramente os calcanhares daqueles do 11 titular do Porto, tem-se criado muitos lances de perigo e depois, dependendo dos rivais, pode haver mais ou menos ineficácia. O ano passado, antes de ir ao Alvalade, o Porto perde com o Marítimo num jogo em que domina de forma avassaladora, mas em 3 ataques do Marítimo sofre 3 golos. Eficácia máxima, outras vezes jogas com rivais que não têm esse aproveitamento. O próprio Marítimo, o empate conseguiu também há pouco tempo, também gerou 2 ou 3 ocasiões de golo e marcou uma, mas foi suficiente. E isso muitas vezes é o handicap do Porto. O Sporting tem uma fortaleza, joga com 3 centrais. Tem um sistema de jogo muito mais equilibrado no processo defensivo, com os apoios dos laterais e, sobretudo, com o trabalho de varrer do Palhinha, porque o Porto também não joga com o médio defensivo das características do Palhinha e está muito mais exposto a essas transições. Portanto, apesar do nível do Adán, que é um guarda-redes que tem muita valia, já em Espanha tinha demonstrado muitíssimas vezes que era um guarda-redes para estar num clube grande a disputar competições europeias, o ano passado foi claramente uma peça fundamental, tem uma estrutura que lhe permite estar muito mais descansado e saber que, Claro. quando tem de intervir, é mesmo naquele momento em que é chamado à titularidade e a demonstrar o que vale. No Porto, o guarda-redes é muito mais chamado a intervir porque há muito mais falhas no sistema defensivo e é capaz de ser um pouco mais chamativa a performance porque entra muito mais vezes em ação e está muito mais exposto ao perigo, digamos assim. Mas no próximo jogo, tendo em conta como o Sérgio Conceição costuma preparar os jogos grandes de maneira diferente, a equipa está muito mais organizada taticamente, eu acho que não vamos ver nenhuma diferença substancial entre o Adán e o Diogo. Oh, Miguel, deixa-me só colocar aqui uma questão, porque o Marchesino foi suplente do Diogo na primeira e na segunda jornada, depois aconteceram os problemas. Tu achas que Tinha quando o acabado Marche... de chegar, da Copa Exatamente, América. exatamente. Mas tu achas que quando. E depois lesiona-se, achas que quando ele voltar e tiver a adquirir a forma que é para voltar a ser titular, ou vai depender muito como o Diogo, entretanto, como é que tu vês essa. Vai depender também do Diogo o que é que ele vai fazer até essa altura, porque se estiver bem, não sei até que ponto se consegue tirar um guarda-redes que esteja de bem e que esteja a dar segurança Certo. para colocar Marchesín. Como é que tu vês essa possível alteração? Eu acho que nesse sentido, se a concessão vai ser justo. Vai depender muito como esteja o Diogo, porque Diogo. apesar dele saber que o Marchezinho tem sido fundamental nos últimos anos, ser um guarda-redes que ele escolheu, sobretudo depois do que aconteceu ao Casillas, era necessário um guarda-redes que preenchesse aquele papel, não só de guarda-redes titular, mas senão um guarda-redes também com presença no balneário e com caráter, e o Marchezinho foi claramente fundamental para esse papel em questão, mas obviamente que agora, se o Diogo mantiver uma dinâmica positiva nos próximos meses, mês e meio, que também vai ter os jogos da Liga dos Campeões pelo meio, ou seja, vai ter um grau de exigência absolutamente máximo, então vai ser muito difícil tirar o Diogo de titularidade, sobretudo porque até já, quando ele sentiu há uns anos atrás que o Casillas tinha perdido forma, não teve nenhum problema por José Sá a jogar durante 4 meses, 4 até meses, que devolveu a exatamente. titularidade ao Casillas. Portanto, eu não vejo nenhum inconveniente ele deixar estar o Diogo e depois, se eventualmente vir uma baixa de forma do Diogo, saber que tem no Marchez e no banco uma opção que pode entrar imediatamente e então fazer uma troca, mas sempre justificada na base das exibições e não pelo estatuto. E é por aí. E Ainda não bem. temos cá hoje João Castro, mas temos um vídeo do João Não temos em com a direto, exato. antevisão do jogo com o Porto do próximo sábado e ainda com perguntas para o Miguel. Exatamente, então vamos a isso. Boa noite, Mariana, boa noite Pedro, uma boa noite muito especial e um grande abraço ao Miguel. Infelizmente hoje não vou estar presente no Sporting 160, a família jogou a carta de família primeira e portanto vou ter que estar em família nestas férias. E portanto eu gostaria de fazer duas perguntas ao Miguel e antes disso fazer aqui uma pequena antevisão do Sporting Porto. Primeiro, salientar que nos dois últimos encontros, o que variou nestes clássicos foi claramente a apresentação do Futebol Clube Porto. No jogo da Liga, na Taça da Liga, o Porto jogou com um modelo muito idêntico ao de Ruben Amorim, com três centrais, mas a verdade é que depois no jogo do campeonato, o Porto jogou no seu 4-4-2 habitual, na altura com Marega e Taremi ainda na frente, e portanto estou muito curioso para ver como é que o Sérgio Conceição irá se apresentar em Alvalade, será pelo mesmo esquema habitual, com 4-4-2 e agora com o Tony Martínez e o Taremi na frente. Muito curioso também para saber se irá apresentar o Wendel a lateral esquerdo nesse sistema, ou então se muda realmente para o sistema de três centrais e jogando o Wendel na ala esquerda e com o João Mário na direita, tornaria os alas muito ofensivos, ou vamos ver se será mais conservador e apresentará, por exemplo, realmente ali marcar no lado esquerdo. Mas eu já deixo as perguntas para o Miguel. Sobre o Sporting, aqui a minha dúvida é claramente se Ruben Amorim irá ou não ser mais conservador nas alas, ou mais afoito. Isto é, se teremos Porro na direita e Vinagre na esquerda, o que daria ao Sporting nas alas dois jogadores com grande característica. Com uma das características principais do 1-1, portanto, ir para cima dos defesas contrários, muita qualidade técnica a atacar de ambos os jogadores. Mas, ou se então o Ruben Amorim vai ser mais conservador e, por exemplo, continuará a jogar no lateral direita para defender melhor Luís Dias, ou se, por exemplo, poderá apresentar uma surpresa com o Gaio a estar-se na lateral esquerda, jogando um bocadinho mais por dentro quando ataca. E, por exemplo, jogando Nuno Santos por fora, na frente, se for titular. Poderá acontecer. De resto, acho que o Sporting irá se apresentar na sua máxima força, ainda sem Sarabia, julgo que Sarabia irá treinar pouco e, portanto, irá se apresentar no banco de suplentes. Era uma grande surpresa chegar a treinar e jogar logo. Amorim não é bem assim. E, portanto, vamos ver o que é que Ruben Amorim vai perspectivar para este jogo. Mas eu acho que a grande definição na defesa, se não houver nenhum revés em termos de lesão, penso que será o mesmo Inácio Coates e obviamente, Fedal. Acho que não vai jogar Neto na direita nem Inácio na esquerda, acho que vai jogar Fedal porque é um jogador que poderá incutir uma maior capacidade, por exemplo, nas bolas aéreas. E o Porto, vamos ver como é que irá pressionar essa linha defensiva do Sporting na construção de bola, se vai pressionar alto, como fez o ano passado em Alvalade, num jogo 2-2 em que o Porto pressionou muito bem na primeira parte, esteve realmente por cima e pressionou muito bem a saída de bola do Sporting, se nos irá condicionar dessa forma, ou se vai então apresentar, como já o fez posteriormente, num bloco um bocadinho médio-alto. Mas à espera que o Sporting entre no seu meio campo e portanto vamos ver o que é que irá acontecer. Acho que isso vai ser muito importante para o jogo. De resto, no Sporting lá na frente vai ser basicamente as mesmas situações. Poderá entrar Jovane de início ou Nuno Santos, acho que é a única dúvida. De resto, será o mesmo meio campo com Mateus Nunes e Palhinha. Espero que seja um dia muito bom para Mateus Nunes, que esteja realmente já com a cabeça no Sporting e não na seleção. E portanto, espero um Sporting igual a si próprio, com o Porto se mudar, a ter aquela perspectiva de quem muda às vezes pode atrapalhar um bocadinho. E o Sporting ganhando espaço poderá causar alguns dissabores na defesa portista. Em relação às perguntas para Miguel, Miguel, esta é para ti: Porto em 3-4-3 ou no 4-4-2 habitual? E tu, o que é que preferias para o jogo em Alvalade? E depois, se achas que finalmente será a estreia do Wendel, e o que é que achas do mercado do Porto? Como é que foi o mercado do Porto neste verão? Um grande abraço, Miguel. Um grande abraço a todos. Viva o Sporting! Viva o Sporting 160. E pronto. Miguel, quando quiseres, estás à vontade. Eu acho que o Sérgio Conceição vai alinhar no 4-4-2 habitual, até porque não tem Marega, e provavelmente um dos grandes upgrades do Porto em relação ao ano passado é precisamente não ter Marega. Marega era um condicionador do sistema de jogo do Porto tremendo, era um jogador que jogava sempre porque era um desfavorecedor, mas ao mesmo tempo marcava demasiadas pautas de como é que a equipa tinha de jogar, era muito útil em alguns cenários, mas jogar contra uma defesa de 3 do Sporting, por exemplo, não era uma delas, e já demonstrou desde o final da época passada, os últimos 3 jogos já a jogar com o Tony Martins ao lado do Taremi, e o início da época, que é um jogador muito mais móvel, com mais capacidade associativa, que precisamente pode meter-se muito melhor entre os centrais e gerar os espaços para a aparição do Luís Dias à esquerda, eventualmente do Otávio do Corona à direita e do Taremi um pouco mais recuado, e eu acho que nesse sentido o 4-4-2 que o Porto vai ter esta é diferente do 4-4-2 do ano passado, mas vai seguir nessa linha. Não acredito que tente recuperar a ideia dos três centrais, até porque, em consequência do mercado, e aproveitando também para responder ao João, o mercado do Porto fez com que houvesse um overbooking posicional nos extremos e nos meios interiores. O Porto agora pode escolher entre Corona, Dias, Otávio, entre os três jogam dois. Imediatamente está um internacional de nível de fora, e à parte disso ainda está Chico Conceição, à parte disso ainda está Fábio Vieira, portanto, ainda está Pepe, que foi a grande contratação do defesa, pelo menos a nível económico, se bem que em princípio é a primeira temporada, como já passou com outros jogadores, é de adaptação, transição, para eventualmente cobrir a vaga que deixa em Corona e Dias no final do ano. E a nível de interiores também tem um overbooking, porque estão a jogar agora Uribe e Bruno Costa, mas volta Sérgio Oliveira, que esteve para sair e é um jogador que começa muito mal as épocas a nível físico e normalmente só se incorpora mais tarde em plenitude, mas também está Grujic, que também esteve lesionado e é uma escolha direta do treinador, e portanto está Vitinha, que é provavelmente o melhor de todos esses jogadores, mas como é da formação e é muito novo, provavelmente não jogará, que isso aí é marca da casa completamente garantida. Tendo tanto talento à disposição nessas quatro posições, digamos, fundamentais, eu acho que ele não vai mudar um sistema tático onde precisamente essas posições perdem relevância. Deixa de ter extremos jogar contra as centrais, a nível de interior jogam exatamente os mesmos, mas é preciso readaptar a posição de Otávio, porque João Mário jogaria à direita com o corredor aberto, portanto imagino que ele se mantenha igual, e imagino também que jogue Marcano, porque Sérgio Conceição sabe perfeitamente que o calcanhar dele é defesa, sabe perfeitamente que Vendel acaba de chegar, ele tem uns critérios de trabalho muito concretos em que habitualmente implicam que os jogadores se empapem da sua forma de pensar o jogo, da forma da equipa trabalhar. É muito raro ver nele também um jogador que chega e começa a jogar imediatamente. Portanto, imagino que para dar-lhe segurança defensiva, e porque funcionou bem nos dois últimos jogos, Marcano seja titular, e se permite ao Porto poder subir do lado direito com João Mário e garantir atrás um equilíbrio que lhe possa oferecer Marcano, e que também liberte Luís Dias de tarefas defensivas, e isso, jogando nas costas eventualmente de Porro ou de Desgaio, é um plus, e ao mesmo tempo mantém também essa cultura de liderança, de veterania, da experiência que ele gosta de ter na defesa, com outros dois jogadores, que Mbemba, que tem 20, 29 anos, Pepe, que tem 76, portanto são jogadores entre eles que devem fazer mais de 100 anos, e isso é aquilo que ele aprecia naquela dinâmica de jogo de trás para a frente, e nesse sentido acho que a opção é básica. E em relação ao mercado, para rematar, eu tinha dito ao início, é um mercado que se pauta mais por quem não sai do que por quem entrou, e sobretudo é um mercado de curto prazo, é um mercado onde as finanças do clube foram deixadas de parte. Corona vai sair seguramente a custo zero no próximo ano, é mais um de uma lista que nos últimos anos se Já é tem tornado grande. repetitiva, e isso é completamente contra a ideia histórica do que era o Porto no mercado, e isso tem muito a ver com o anacronismo da direção atual do Porto pensar ainda o futebol em termos que já não são aplicáveis nos dias de hoje, e isso é preocupante para o futuro do clube. A curto prazo oferece ao treinador mais opções, já no ano em que ficou o Herrera e o Brahim também lhes ofereceu, não funcionou, o Porto acabou por não ser campeão nacional, quando o objetivo era claramente abdicar da mais-valia financeira para ganharem mais-valia desportiva. Este ano volta-se a seguir o mesmo diapasão, e também com o problema de que o mercado Covid também não deu espaço a muitos negócios que Exato. podiam ter surgido noutras conjunturas, sobretudo no caso de Sérgio Oliveira, que era o típico jogador que depois de fazer um bom ano, sobretudo com jogos importantes na Champions League, em teoria teria saído. Este ano o mercado moveu grandes nomes, foi um mercado louco a nível de grandes jogadores, mas nomes de perfil médio-baixo, como podia ser o Oliveira, como podia ser o Palhinha, os jogadores dessa natureza, não tocaram tanto os clubes porque estiveram mais preocupados em baixar as cargas salariais. E claro, esses negócios, além de envolver dinheiro, envolvem propostas aos jogadores que têm de ser atrativas, e não estão os clubes para essa situação agora mesmo, e é mais normal que entre este ano e o próximo, a clubes como o Porto, Sporting, Benfica e dessa dimensão seja mais difícil vender. E nesse sentido, isso só vai facilitar ainda mais os jogadores que saem a custo zero. É uma dinâmica negativa que os clubes têm de saber tratar, o Porto não tem sabido, e isso faz com que o destino de Corona provavelmente seja esse. O outro destino seria renovar, mas com um contrato, tal como fez Otávio ano passado, exorbitante, que também não, a nível de finanças de futuro do clube não é muito positivo. Portanto, nenhum dos dois cenários é praticamente bom para o Porto. A partir daí, as incorporações que houve foram cirúrgicas, no caso do Vendel, lado esquerdo da defesa, Grujic, petição expressa do treinador, e PP, claramente um jogador de projeção futura que ainda precisa se adaptar ao futebol europeu e que vai passar um processo similar ao que provavelmente passou Dias há dois anos atrás, e sobretudo ficar. Ficar Otávio, ficar Corona, ficar Taremi, e sobretudo ficar alguns elementos da juventude que, apesar de não serem aposta do treinador, se eventualmente esta for a última temporada de Sérgio Conceição, que é uma coisa que nunca saberemos, tendo em conta as dinâmicas atuais, claro, pode significar que esses minutos tenham oportunidade num futuro imediato, se bem que, a título pessoal, eu acho que Sérgio Conceição só sai quando quiser realmente, porque Pinto Costa está numa idade em que já não está para se chatear muito à procura de um treinador. Este é um treinador de quem ele gosta, a título pessoal, a título da forma de treinar, e eu acho que ele prefere entregar as chaves do reino, digamos assim, a Sérgio Conceição, porque lhe oferece resultados também. O Porto com Sérgio Conceição é hiper competitivo na Europa, ganhou 2 de 4 campeonatos em Portugal, uma dinâmica que nos últimos 4 anos, antes da sua chegada, não tinha acontecido, e portanto, eu acho que pela vai idade... Vai assistir ao início do Hexa do Sporting, o que é importante. Ora, aí está. Já me estragaste o raciocínio, vês? Começas a dizer essas coisas. Depósito. E não te leva a sério. Estavas a dizer, Miguel, que ele eu... sabe o que é que estava a dizer. Eu sei o que estava a dizer. Ele mas sabe muito bem o que é que está a dizer, Mariana. Ele é muito fino, mas é só para ficar registado que vai assistir ao Hexa também. Já vem de outros carnavais. Vai ser uma camisola nova ao ano. Exato, uma camisola faz mal ou e dava-te de bom agrado. Até te dava mais que uma camisola ao ano. Deixa-me só dizer aqui uma coisa complementar, aqui uma coisa que o Miguel disse da transferência, porque hoje a KPMG, o famoso Futebol Benchmark, lançou os últimos dados já com base no mercado de transferências e normalmente eles falam muito mais das 5 principais ligas, se bem que a Liga One está lá metida, obviamente, por tudo aquilo que sabemos, mas certo. Portugal até já ultrapassou, pelo menos em coeficientes de rankings europeus, mas as 5 principais ligas, e todas elas, à exceção da holandesa, da alemã, diminuíram o valor gasto quando comparado com o ano passado. A Premier League gastou menos 6%, a Série A italiana gastou menos 32%, é um número impressionante, é até o maior. A Ligue 1 gastou menos 11% e a La Liga gastou menos 24%. Só a Liga Alemã é que gastou mais, aumentou 33%, sendo que a diferença entre o dinheiro que é movimentado neste mercado de verão, estamos a falar só de comparação de mercado de verão com o mercado de verão do ano anterior, claro que a Liga Inglesa é de longe a liga que mexe com mais dinheiro, só para se ter a noção, é a primeira, é quase 3 vezes mais que a segunda este ano, que foi a Série A. E depois vem a Bundesliga com 400, a Liga One, as outras todas somadas, 5, 9, 13, quase que dão ligeiramente um bocadinho mais do que a Liga Inglesa. A Liga Inglesa, obviamente, é o grande. Há um elemento fundamental nessa narrativa. Os clubes portugueses, claro, atualmente os 3 grandes e o Braga, dependem quase exclusivamente de Jorge Mendes para fazer negócios com o estrangeiro. E ele agora está de boa relação com os 4 presidentes, houve etapas em que estava de melhores relações com uns ou com outros, eu acho que agora ele tem via livre com os 4, e precisamente aqueles clubes com que ele habitualmente trabalha são clubes que estão a desinvestir. São clubes que já não oferecem as mesmas opções. O Valencia tem uma crise económica no último ano evidente. O Wolverhampton decidiu este ano mudar a política e também deixou de investir em jogadores desse perfil. O Atlético de Madrid também focou-se mais na questão da massa salarial do que propriamente em procurar novos jogadores. Os mercados periféricos também estão a mover muito pouco dinheiro. E, portanto, quando as portas estão fechadas para a gente capaz de desbloquear esse tipo de negócios, nós já aprendemos que os clubes portugueses deixaram de saber negociar por si sós. E isso é uma realidade preocupante para todos, porque no fundo são mercados que deixaram de ser apetecíveis para muitos grandes clubes porque deixaram de utilizar esses clubes intermediários, os Reais Madrid, os Barcelonas, os clubes da Premier League, cada vez vão mais buscar o produto por acabar no mercado sul-americano, no mercado do norte e leste da Europa, que antes era uma função que nós cumpríamos, e a partir daí há uma dependência muito grande da formação para vender. a formação, todos os miúdos com mais de 16 anos que saibam jogar a bola em Portugal têm um contrato com a Gestifoot. Portanto, obviamente, Jorge Mendes entra imediatamente à baila só por isso. E a partir daí, isso implica que a forma como o mercado se movimenta depende de como ele está, de relações com que clubes. E isso vai ser sempre um handicap para poder resolver problemas económicos e financeiros dos principais clubes grandes em Portugal e também de saber renovar. Por isso é que, se calhar, este ano temos plantéis tão bons. Eu acho que a nível Porto e Fica e Sporting, ao mesmo Ia-te tempo, perguntar não isso, o me que é que tu lembro da achas? última temporada Pois. em que tivessem três plantéis de um nível tão elevado. E estamos aqui a ver que os 11 titulares das três equipas são bastante bons, mas é que ainda para mais, sobretudo no caso do Benfica e do Porto, os 11 suplentes são provavelmente melhores que qualquer equipa portuguesa, com exceção do Braga, e ainda assim fica ela por ela em alguns casos. Eu olho para o 11 suplente do Porto e não vejo muito pior que o 11 suplente do Braga, e vejo por acima do 11 do Vitória Guimarães ou do Marítimo, por exemplo, que depois na prática não quer dizer Certo. absolutamente nada, mas os nomes estão aí, e isso faz com que haja a ideia de um campeonato onde se vai perder muitos poucos pontos. Vai ser um campeonato muito disputado pelos três, mas numa dinâmica diferente do final dos anos 2000. Vocês lembram-se do final dos anos 2000, no tetracampeonato do Porto? Houve 2 anos em que as equipas chegaram todas com possibilidades à última jornada, mas aquilo Jornada. estava altamente nivelado por baixo, tanto a nível de qualidade de plantéis como a nível de qualidade de jogo. E eu, este ano, perspectivo um cenário diferente, que é três muito boas equipas que vão depender, sobretudo, do que é que vai acontecer na Europa. E, nesse caso, já tinhas falado ao início, o Sporting não sabe qual é essa realidade. Desde que chega Ruben Amorim, é uma equipa que foi de consumo nacional e funcionou muito bem no registro nacional, mas ainda não teve essa prova de ferro na Europa. O Porto, que habitualmente tem tido ótimas prestações na Europa, tem o grupo da Liga dos Campeões mais difícil que eu me lembro dos últimos 3 ou 4 anos a nível geral. Portanto, o grau de exigência vai ser máximo. E aqui, quando eu falo de grau de exigência, não falo na necessidade de se qualificar. Falo da exigência do jogo em si. Quando tu vais jogar um domingo contra o Tondela, um jogo fora, difícil e complicado, e depois na quarta-feira tens de ir ao Calderón, ou tens de ir a Anfield Road, outro jogo difícil e complicado, com um ritmo de jogo que tu não tens em Portugal, que é um desgaste muito mais potente a nível emocional para os jogadores, até para o próprio treinador, e depois chegas a sábado e tens de receber o Bessade, ou tens de receber o Marítimo, e tens de manter os jogadores ativos competitivamente, mas com esse desgaste acumulado, isso deixa uma marca, e às vezes a marca não é imediata e aparece 2 meses depois em formas de lesões, de desgastes, de problemas de balneário. Portanto, isso é aquilo que o Sporting não conheceu o ano passado e que vai conhecer este ano, num grupo ligeiramente acessível, eu acho, para as pretensões que o Sporting pode ter de se qualificar, mas que vai exigir a máxima concentração e ser capaz de saltar de jogo europeu para o jogo nacional dentro de uma dinâmica competitiva sem nenhum tipo de margem de manobra. E o Benfica é igual, o Benfica ano passado não esteve na Liga dos Campeões, foi para a Liga Europa, e eu acho que isso contribuiu àquela depressão que eles viveram, sobretudo na fase final do outono. Este ano conseguiram o objetivo que queriam, vão ter de competir ao nível máximo, mas isso também pode funcionar como um boost emocional, como resposta precisamente à depressão do ano passado, sendo que o Benfica e Porto, como estão muito mais habituados a competir na Liga dos Campeões nos últimos anos, não lhes vai custar tanto fazer esse salto como se calhar ao Sporting, e daí vai ser uma das grandes perguntas, quando chegarmos a dezembro, quem é que está na Europa em março, quem é que Março, se qualifica e exatamente. para que competições, porque não é mesmo chegar aos oitavos da Champions que ir para os oitavos da Liga Europa, portanto isso aí também vai mudar a perspectiva. Certo. No caso do Porto, se ficar fora das competições europeias, isso pode ser um plus a nível competitivo, fica com o calendário completamente livre e pode ser o lado positivo de um grupo difícil. E se Benfica e Sporting conseguirem seguir em frente ou forem para a Liga Europa, que prioridades é que vão dar? Porque já se percebeu que as equipas portuguesas, e o Porto foi um exemplo ano passado, chegou aos quartos de final da Champions League, ganhou a Chelsea, a única equipa que ganhou o campeão da Europa, mas isso depois teve uma consequência no campeonato e na Claro. taça mais do que evidente, e as equipas agora sabem que vão ter de escolher. Não há margem de manobra aqui, não há super plantéis a nível europeu para estar a competir igualmente em todas as frentes, e vão ser precisas tomar decisões. E vamos ver cada clube em que é que faz a aposta. A Liga dos Campeões traz dinheiro, o campeonato tem um ponto a favor, que é a entrada direta das equipas da Liga dos Campeões e uma terceira no play-off, que abre essa porta do dinheiro pela via nacional. Jogar a Champions nos oitavos já não é tão interessante se garantes um segundo lugar no campeonato, que te dá a possibilidade no ano a seguir de repetir essa proeza. E, portanto, vamos ver qual é a política que cada um dos clubes decide adotar. A política do Porto é evidente, vai tentar competir ao máximo na Europa, porque tem um pedigree dos últimos anos, tem uma política habitualmente muito focada a nível de prestações europeias, mas isso depois no campeonato pode ter consequências que, se Porto e Benfica, podem saber aproveitar. Claro que o Porto já sabe que a Taça da Liga vai cruzar com o Sporting, portanto, à partida, o abandono já mais cedo da competição, provavelmente poderá... Mas pronto, cá estaremos. Pode acontecer o mesmo. Não, pode ser que este ano haja diferença se o Sporting... Eu prefiro de longe que o Sporting abdique da Taça da Liga e de todas essas competições e que possa continuar na Liga dos Campeões. Isso é uma coisa muito importante. Esse abdique de... Acho que um dos grandes méritos que o Amorim teve foi deixar de abdicar de... E a forma como o Sporting competiu o ano passado, sem ser na Liga Europa, mas competiu na Taça da Liga, Taça de Portugal, dando essa dinâmica de querer estar em todas as frentes, é criar cultura de vitória do clube, este que é aquilo que tem faltado ao Sporting. Nada. Exatamente. Não, eu quando digo abdicar, eu abdico da Taça da Liga, claro, eu abdico da Taça da Liga, mas não abdico das outras três. Como eu já disse aqui muitas vezes, o ano passado custou muito ser eliminado pelo Marítimo na Taça de Portugal. Ainda por cima, depois temos um jogo absolutamente épico no Nacional da Madeira, depois daquilo que foi conturbado o voo, ganhamos daquela forma e a seguir somos eliminados, muito mal eliminados, que eu acho até que nós nem fizemos o suficiente e deu jeito de sermos eliminados. A mim custa muito esse jogo e o Sporting não pode obviamente abdicar nem da Liga dos Campeões, nem da Taça de Portugal, nem do Campeonato. Pode eventualmente abdicar, entre aspas, da Taça da Liga. Eu acho que isso levaria a outra discussão. A Taça da Liga, ela por si só devia de ser ela própria a abdicar. Ela devia dizer à Liga Portuguesa, a dizer, olha, eu quero abdicar, é de vocês, eu quero é mudar este modelo, e o modelo deste ano ainda é mais ridículo. Duas equipas, já nem são 16, colocaram, claro, os cabeças de série, que foram os quatro que ficaram em quatro primeiros lugares, como cabeças de série em cada um dos grupos, que na prática o que se está a preparar é para ir para a Leiria, para ver se dá um Porto Sporting e um Benfica Braga. Enfim, vamos ver depois como é que os clubes vão também nessa altura jogar e como é que vão, que jogadores é que vão colocar, mas é isso que o Miguel acabou por dizer. Aliás, eu tenho dito isso muito aqui muitas vezes, porque já tinha discutido isto com o Miguel, até na época passada, muitas vezes no Fever Pitch, mas é verdade, é que aquela, eu falei já isso em dois programas anteriores, aqui no Sporting 107, aquela cultura, e dei o exemplo do Porto, das Ligas dos Campeões, da forma como muitos clubes vêm cá e respeitam a ida ao Dragão, ou quando o Porto vai fora, não quer dizer que às vezes não corra mal e o Porto até faça um resultado fora, mas depois aquilo, ou o caso como o Miguel deu cá, que ganharam ao Chelsea, essa postura, essa forma, nós precisamos muito disso, nós precisamos de ter várias idas consecutivas à Liga dos Campeões para voltar, para não ser só o Sporting, pois as pessoas ficam chateadas, é o Sporting Lisbon, claro, é o Sporting Lisbon dos 5 violinos, não de competições europeias, mas é o Sporting Lisbon da Taça das Taças, e depois há um esquecimento e há uma pouca, e há uma história que nós qualquer dia recordamos a dois ou três episódios. Um deles, eu estou sempre a brincar com ele, que é o famoso calcanhar do Xandão, mas é aquilo que nós, mas são poucos os episódios que vamos tendo para falar de competições europeias a sério, de participações do Sporting. Vamos tendo um ou outro bons jogos, mas falta-nos regularidade, e nós temos que marcar presença regular, não só por aquilo que é importante do ponto de vista desportivo, como também, obviamente, do ponto de vista financeiro, como é óbvio, porque isso acaba por ser fundamental. E as finanças fazem uma diferença enorme. Olhem, e como o programa já está um bocadinho para lá dessa hora, eu tenho dois desafios para cada um de vocês para terminar aqui o programa. Nós dissemos ao Miguel no início, Pedro, que vocês nunca sabem ao que vem. Portanto, esquecendo agora aqui o mercado, porque obviamente já me disseste que Sarabia é o melhor jogador neste momento, ou por outra, foi a melhor contratação. Provavelmente, sim. Que poderíamos ter feito. Miguel, esquecendo estes últimos dias de mercado, pensando nas quatro jornadas que já passaram, quem era o jogador do Sporting? Eu já sei qual é a tua resposta, mas vou perguntar a mesma. Quem era o jogador do Sporting que tu ias buscar e o porquê? Pedro Gonçalves. É um jogador que eu queria ter trazido o ano passado. Acho que foi um negócio que o Porto deixou escapar quando podia perfeitamente ter feito essa gestão. Houve uma aposta evidente em manter o Sérgio Oliveira, que na altura não vinha propriamente uma boa época, e houve a possibilidade de o vender e ir atrás de Pedro Gonçalves. O treinador do Porto preferiu o contrário, apesar de Sérgio Oliveira também fez uma grande época, mas eu acho que a projeção que Pedro Gonçalves tem é mais do que evidente, e é um jogador que faz funcionar tudo, independentemente de que o Palhinha realmente tem uma capacidade de trabalho muito grande e dá muita solvência ao jogo do Sporting. O toque de classe, o toque de qualidade, o toque diferencial, digamos assim, é o pote que dá. E eu gosto de jogadores ofensivos com essa capacidade criativa, e se pudesse ir buscar algum jogador ao Sporting agora mesmo, apesar de todo esse overbooking que eu disse que o Porto tem na zona ofensiva, era ele que eu ia buscar, claramente. E é ele que pode aqui fazer a diferença. Pedro, qual era o jogador que ias buscar ao Porto e porquê? Provavelmente o Luís Dias, é dos jogadores que eu mais gosto no Porto, muita qualidade, acho que teria aqui, teríamos muito a ganhar com um jogador com essa qualidade. Eu também fico aqui na dúvida, dadas quem é as condições. Quem tiravas do 11 titular? Pois, aí depois teria, é isso que eu ia agora dizer a segunda parte. Seria se calhar mais difícil e teríamos que fazer aqui alterações mais profundas, e por isso é que eu dizia, ia dizer que também poderia eventualmente ir buscar o Taremi, porque acho que o Sporting está curto. Exatamente, é o que eu ia dizer. O Sporting está muito curto. Uma coisa é aquele jogador que tu me perguntaste, se me perguntaste o jogador que eu gostava, eu gosto muito do Luís Dias, acho um jogador extraordinário, uma qualidade de quando tem a bola absolutamente incrível, remate fácil, um jogador que encaixaria em qualquer, que encaixa em qualquer equipa do Campeonato Nacional e não só. Agora, em termos de, daquilo que nos faz mais falta, fazíamos muito mais falta o Taremi, por causa da, toda a questão que temos vindo aqui a discutir nestes últimos tempos relativamente ao, ao Sporting, que é Ruben Amorim, já sabemos, tem sido teimoso, não adianta e não vai mudar, é Paulinho e mais 10. Paulinho, parece-me que mesmo ficamos aqui a ter um bocadinho mais soluções, já falamos isto no programa passado, com a entrada, no programa passado, não, penso que foi no mercado quando fiz com o João, quando fechou o mercado, com a entrada do Sarabia, no pós-jogo do Patreon, no pós-mercado do Patreon, com a entrada do Sarabia, e que temos aqui mais algumas opções, e que se calhar Sarabia e Pedro Gonçalves podem nos garantir aqui 30 golos, 35 golos, quem sabe, e se Paulinho metesse aqui, sei lá, 20 golos, que era aquilo que nós esperaríamos, ou 15 golos, se calhar conseguíamos aqui com os três jogadores atingir uma marca interessante em termos de golos, mas faltam-nos opções, faltam-nos situações. Vimos isso em Famalicão, era preciso mudar qualquer coisa ali na parte da frente e as alterações são sempre ou vindas dos extremos, seja com Jovane, agora vai ser provavelmente com Sarabia, porque será Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves ali no tridente ofensivo, mas Taremi claramente entrava aqui e obrigava também, do ponto de vista de disputa de competitividade, Paulinho, se bem que eu acho que Paulinho não precisa disso. Paulinho é dos jogadores, tem sido dos jogadores não só inteligentes dentro de campo, mas também fora dele. Aquela entrevista que ele dá ao ADN de Leão, provavelmente um dos melhores programas que nós tivemos, de um jogador a ir a um podcast do Sporting e a falar sobre futebol e a dar ali muito boas indicações sobre o que é a ação de um treinador, como é que o treinador, o que é que lhes tem pedido, e acho que aí ele deu um excelente exemplo. Agora, provavelmente o Taremi fazia-nos mais falta, mas pronto, e por isso é que provavelmente em termos de falta Taremi, mas gostava do Luís Dias. Eu não tirava ninguém, Mariana, ele ficava cá, e depois o Ruben Amorim que decidisse como é que quer metê-lo, se quer pô-lo no banco a titular, se tira Pedro Gonçalves, se tira Osso, mete Jovem, faça o que ele quisesse, era mais qualidade para atribuirmos ao plantel. Tem sido uma das marcas de Ruben Amorim com plantéis mais curtos, há qualidade ao 11 titular e qualidade no banco para substituir grande parte dos jogadores. Concordo, claro, com o que o Miguel disse muito bem. Há mais jogadores no Porto, há mais jogadores no banco, tanto em Porto e Benfica, e os que estão no banco de Porto e Benfica são capazes de ter muita qualidade, e o Miguel até deu exemplo de comparação quando com o Braga, por exemplo, com a equipa titular do Braga, e portanto há ali um grau de qualidade muito grande, mas seria qualquer coisa como isso. E o desafio para fechar. Então, imaginando que eu vos dava as opções da equipa do Porto de todos os tempos e da equipa do Sporting de todos os tempos, Miguel, qual seria o teu 11 titular para jogar contra o Sporting no próximo sábado? De todos os tempos? De todos os tempos. O Miguel faz isso de cabeça e eu não consigo fazer isso de cabeça. O Miguel faz isso com uma perna às costas. Vai pensando. Jesus, não consigo escolher. O problema é que o problema é escolher. Vou escolher só os jogadores do Porto. Se é para jogar com o Sporting, escolho só os meus. Certo. Varela, não precisas tirar o microfone e ir ao Google ver. Toda a gente está a ver que estás a ir ao Google ver. Vergonhoso, Varela, vergonhoso. Faço teu 11 de Sporting histórico também. Também precisas? Podes. Porto, Vitor Beia na baliza. Vitor Beia na baliza. João Pinto, defesa direito. Ricardo Carvalho e Jorge Costa, defesa centrais. Defesa esquerdo. Provavelmente Inácio. Meio campo jogaria com Deco, posição mais criativa, António Oliveira, atrás no apoio seguramente, é mais complicada a posição do meio defensivo, talvez João Moutinho. Extremos, no ataque Jardel, ponta lança Fernando Gomes e Falcão. Só jogadores do passado? Só jogadores do passado, não é? Pode ser atuais ou não do passado. Não, então só do, Miguel só disse do passado, não foi? Só disse do passado. Sim. É, pá, atenção, o Slimani tem que estar no melhor 11, nem pensar o Slimani. Não pode escolher Jardel porque o Miguel já... Porquê? Então, já me estás a tirar opções? Não posso escolher Jardel? Escolhe o Jardel? Foi nosso convidado e não posso escolher o Jardel? Bem, na baliza... Na baliza, não, Moutinho, não, não nos conhecemos. Nem o Inácio. A maçã podre. Não, não, não, Inácio, acho por muito respeito que tenha, também já esteve aqui nosso convidado. Eu na baliza, claramente escolhia o. Eu não vou dizer, eu vou dizer tudo de seguida. Portanto, na baliza, o Schmeichel é o meu guarda-redes de eleição. Já sei que há muita gente que vai ficar chateada e escolheria provavelmente o Vítor Damas, mas eu se calhar retomo um bocadinho mais àqueles que eu vi. Obviamente, Damas é épico, é um jogador. Eu diria quase imortal na história do Sporting, mas se referir aqui um bocadinho aos jogadores que eu vi. Depois, na defesa, eu na defesa ia para dois centrais, eu ia pôr o Mathieu e o André Cruz, provavelmente. O André Cruz e, pá, ou então Luizinho e André Cruz. Luizinho é provavelmente o melhor defesa central que eu vi no Sporting a jogar. Mathieu também é das melhores coisinhas que eu vi. André Cruz tem uma coisa que é muito boa, que ela marcava muito bem livres e nós temos sempre uma dificuldade, até no Sporting atual, de ter. Portanto, Luizinho e André Cruz. Depois, eu gosto muito nas alas. Nas alas não é muito difícil. Nós falamos disso aqui muitas vezes. O Sporting tem agora, pela primeira vez, se calhar, os melhores, tinha antes do Nuno Mendes, os melhores 4, se olharmos para os laterais direitos e esquerdos, não é muito difícil olhar para o passado e ver César Prates de um lado, Rui Jorge do outro. O Rui Jorge foi dos melhores, durante muito tempo, eu acho que não havia melhor que o Rui Jorge no Sporting e provavelmente agora a entrada, o Nuno Mendes acabou por marcar aqui uma opção, mas eu adorava o César Prates. Depois, o meu problema depois é aqui na posição defensiva. Na posição defensiva vais-me obrigar a escolher um novo, porque vou escolher um dos atuais, vou pôr o Palhinha, ou então já estão a dizer aqui o Oceano, mas eu ia para o Palhinha. Palhinha, eu gosto do Palhinha, gosto da evolução que o Palhinha tem tido, até da humildade. Depois, mais jogadores. Epá, depois tínhamos de ter ali à frente, tínhamos de ter o Bruno Fernandes e o Balakov. Claro. Bruno Fernandes e Balakov. Epá, vai-me muito gostar de dizer este nome, tínhamos de ter o Luís Figo. Mas tem que estar o Luís Figueira, obviamente um jogador absolutamente fundamental. Na frente tinha que ser o Ronaldo, já que não me deixas pôr o Jardel, vou pôr o Ronaldo, porque o Ronaldo apesar de ter jogado pouco, o Ronaldo se viesse agora a jogar era o suficiente. E falta um do lado esquerdo, podia ser eventualmente... É o Xandão que faz dizer, não é? Não, podia ser o Nani, talvez o Nani no lado esquerdo, e acho que pelo menos este 11 era capaz de nos dar garantia. Epá, eu não escolho o Futre, porque o Futre é daqueles jogadores que gosta de... O Futre gosta de todos os jogadores. O Futre era daqueles jogadores que podíamos fazer 11, se perguntasse ao Miguel, ele se calhar punha no 11, a mim punha no 11 Sport, depois ias ao do Benfica, e ao do Benfica, e ao Atlético de Madrid também, e por aí fora. E o Quaresma também, há aqui jogadores, mas qualquer coisa assim, estes jogadores que mexeram mais. Havia mais jogadores para falar, há o Carlos Xavier, há o Oceano, há o Dusher, enfim, havia aqui muita coisa para o próprio Valks na defesa, havia aqui muitos nomes para falarmos, e claro, obviamente o magnífico e o incrível Xandão, quanto menos seja por causa desse calcanhar mítico em Alvalade, e quem sabe se não seria ele a marcar, o Acosta na frente, estão aqui, ele já nem me lembrava do Acosta, mas Jordão, na frente, e, na frente Fernandes, e o Jordão, Manuel Fernandes, mas eu pus o Ronaldo até porque é mais sonante nesta altura, mas Manuel Fernandes podia ser claramente, Jordão então, que está ali atrás, poderia ser outro jogador, enfim, havia aqui muitas opções, mas pronto, para... Ficam essas. O bonito disto tudo é ver a quantidade de nomes que repetem na história dos dois clubes. É verdade. Que é uma coisa que acontece muito pouco em Portugal. Entre o Porto e o Benfica raramente acontece, e quando acontece não costumam ser jogadores muito bons. Entre o Sporting e o Benfica também não. Mas entre o Porto e o Sporting há uma tradição antiga de jogadores que saltaram de um lado para o outro. E isso acaba por enriquecer. Olha, ainda agora estou a dizer aqui no chat, o Oliveira, por exemplo. Eu disse o Oliveira no meu 11, não estavas sim, a ouvir. Estavas no sim, Google. Sim, estou a dizer no Sporting, Mas isso claro. Já tu disseste. Ou o Iazaldo, mas eu o Iazaldo não vi jogar. E há um outro que eu também não digo por uma questão de... Irritou muito alguma da saída dele, que é o Lee Edson, que era um jogador, obviamente, um grande finalizador, um jogador que lutava, incansável dentro de campo, mas fez-me aquela borrada, aquela cagada e aquelas declarações dele que me irritou profundamente e portanto não... E deu assistência ao Kelvin para o gol. É verdade. Ainda por cima fez essa cagada. Quer dizer, que não é, opa, eu nem posso dizer que seja uma borrada. Ele veio ser campeão nacional. Claro, que se não fosse o Porto... Ah, está cá. Isso não conta para nada. Mas a verdade é que se não fosse o Porto campeão era o Benfica, portanto, vem de lá o diabo e escolha nesse jogo também. Esse jogo fica mítico por causa de ser o golo ao 92 e por ver o Jesus ajoelhar, que obviamente é uma imagem de marca deste campo, do futebol em Portugal. Acho que nunca me ri tanto como nesse momento. Esse jogo foi um bocadinho... Assim, eu acho que toda a gente esboçou assim um bocadinho um sorriso e libertou uma gargalhada. O que é que se passou ali? Porque foi engraçado. Olhem, para terminar aqui antes das notas finais, prognósticos, Miguel? 2-1 a favor do Porto. Quem marca? Ui, isso é mais complicado. Sporting marca Pote. Porto, Taremi e Tony. Pedro Varela, tira-te do mute, faz favor. Claramente o Sporting vai vencer isto por 6-2. Não acho que vai haver dúvidas. Já sabes que aqui os meus prognósticos são sempre altamente exagerados. Já toda a gente conhece isso. 6-2. Vai ser claramente óbvio, vai ser um póquer de Paulinho. Um golo de Pedro Gonçalves, porque tem que marcar. E outro de o outro pode ser do Sarabia, não, que eu acho que ele ainda não vai estar nessa capacidade. Tem o Palhinha. O Palhinha vai fazer ali um remate fora da área, como ele anda a tentar. E desta vez ela vai entrar e vai ser fabuloso. Vai levantar o estádio. Os golos do Porto. Os golos do Porto provavelmente... tanto faz, mas pode ser o Taremi e o outro pode ser o Luís Dias, os dois jogadores que eu falei, pronto, só naquela de não parecer mal, mas pronto, eu os prognósticos nunca digo grande coisa, que é para nunca acerto nenhum, nunca acertava e depois desde que passei a exagerar muito menos e, pois, exatamente, e portanto mantenho essa. O que interessa obviamente para mim é a vitória do Sporting e que consiga ganhar. Nós já ganhamos ao Porto com o Tiuí, dois grandes gols, estava lá no Jamor, portanto nunca esquecer esse magnífico jogo. E um deles quase naquele pontapé, quase meio de bicicleta de lado e aquela coisa inacreditável que o homem fez. E portanto, pode ser. Diz que ganhemos, já fico contente. Isso é o que interessa, nem que seja meio a zero. Exatamente. Miguel, vamos então aqui às tuas notas finais. A nota final que trago é em chave Sporting, basicamente, porque eu tenho muita curiosidade de ver o que é que vai acontecer este ano, no sentido em que o Sporting, apesar de ser um grande e ter uma longa tradição, eu acho que não ganha dois campeonatos consecutivos desde os anos 50. Estamos a falar de um período histórico larguíssimo e sobretudo nas últimas três ocasiões que isso pode ter acontecido, teve azar, né? 82, 83, apanhou com um super Benfica, era uma equipa completamente brutal, a do Eriksen. Depois, em 2002, 2003, apanhou com um super Porto, a equipa do José Mourinho, e nesses dois anos realmente era muito complicado ganhar, mas depois houve aquele ano em que o Boa Vista foi campeão, porque houve uma aposta cega na Champions League, e trazer muitos jogadores a custo zero, que depois ali nunca se formou uma equipa realmente competitiva. E estou muito curioso, porque pode ser uma oportunidade absolutamente histórica para um clube grande, mas que quando ganha tem muita dificuldade em repetir, em manter uma dinâmica positiva, e eu acho que faz falta ao futebol português que haja dinâmicas positivas de diferentes clubes. A mim aborrecem muitíssimas hegemonias, a não ser a minha, mas mesmo a minha, afinal de contas, quando ganhas muitas vezes seguidas, ou ganhas em sofrimento, que tenha uma tensão, ou acabas por desconectar, e isso também faz com que os clubes percam dinâmicas positivas. E acho que se o Sporting pode montar um projeto realmente estável, sólido, futuro e repetir dinâmicas que teve até os anos 50, mais do que qualquer um outro clube até à altura. Era o clube em 54 quando ganhou o segundo consecutivo com mais títulos de campeão nacional, e não estou a incluir os campeonatos de Portugal. Portanto, ter essa dinâmica, seria muito curioso ver como é que o ciclo histórico pode fazer uma espécie de reset e de voltar a começar, e eu acho que é uma oportunidade única para isso, porque cada vez vai ser mais complicado os clubes criarem dinastias e dinâmicas e tetras e pentas e hexas, porque, como falámos há pouco, estão a subir o nível qualitativo dos plantéis. Isso faz com que a margem de manobra seja cada vez menor e, portanto, eu acho que é um ano que pode ser absolutamente histórico para o clube. Obviamente que eu espero que isso não aconteça como portista, mas entre escolher um título Benfica e um bicampeonato de Sporting, prefiro um bicampeonato de Sporting, até por ver o Varela feliz, que é uma coisa que me satisfaz muitíssimo, porque acabo por receber camisolas à troca. E sobretudo, à parte disso, porque também acho que o futebol português precisa de estabilidade, precisa de projetos que estejam bem e ver o Sporting às vezes na depressão em que já esteve envolvido nos últimos 19 anos em muitos episódios, muito aquém do que os seus adeptos merecem. E eu tenho muitos amigos sportinguistas, sempre tive muito boa relação, sempre senti com adeptos sportinguistas para falar muitíssimo de futebol, porque têm essa, provavelmente, consciência do jogo mais aguçada. Com os adeptos benfiquistas ou sportinguistas, há sempre mais aquele pique de toda a guerra alimentada dos anos 80. E, portanto, acabo por ficar muito mais relaxado e tranquilo quando o Sporting ganha. Estive na final da Taça UEFA com o CSKA em Alvalade a torcer pelo Sporting. O Varela dirá que eu dei azar, mas a verdade é que eu fui com todas as boas intenções do mundo. E, afinal de contas, acho que seria bom para todos ver um Sporting grande outra vez, de verdade, e não que tenha sido o ano passado apenas uma gota no oceano. E, portanto, a minha nota final tira por aí. E Miguel, eu deixa, oh, espero Mariana, que deixa-me só fazer tenhas aqui uma razão. pergunta ao Miguel, porque Força, alguém aqui força, colocou força. uma questão que era o Marco Leão. Ele diz, e em princípio será para os dois, mas faço aqui a pergunta ao Miguel: o que é mais importante para os clubes, neste caso para o teu e depois para o meu, uma vitória no sábado ou uma vitória na Champions a abrir a Liga dos Campeões? Eu prefiro ganhar no sábado. Pronto, O meu objetivo principal é o Campeonato é o Nacional. campeonato, a minha resposta é essa mesmo, Acho que o exatamente. objetivo de qualquer clube português é Qualquer obter clube esse campeão português, nacional. claro. E na Liga dos Campeões nós vamos competir, vamos dar o nosso melhor, e o Porto ainda para mais está num grupo em que pode acabar a fase de grupos com 0 pontos, e não é nenhuma surpresa porque está a falar com três rivais de nível top, apesar de que o Milan atual eu não acredito seja superior ao Porto, mas não deixa de ser o Milan, como pode acabar o grupo como o primeiro ou segundo. Portanto, aí é uma roleta russa, mas o que a Liga dos Campeões não vai dar ao Porto seguramente é uma alegria em maio. Seria altamente improvável que isso acontecesse, e portanto eu quero é ganhar títulos, quero continuar a cultura de vitórias do clube, e isso passa por ganhar campeonatos. Portanto, se podemos ganhar e deixar um rival a 3 pontos e continuar na perseguição ao Benfica, porque provavelmente o Benfica ganhe o seu jogo e isso faça com que o gap possa se aumentar em relação ao Sporting a 5 pontos, se nós ganharmos, é o mais importante agora mesmo, é ganhar no sábado. E é isso que interessa. Pedro Varela, as tuas notas finais. Olha, duas notas Tu finais. disseste há bocado que tinhas Sim, uma nota tinha, final e e não tenho, e tens. adicionei aqui mais uma rapidamente, porque não é bem uma nota final, mas é obviamente o agradecimento aqui ao Miguel Óbvio. por ele ter aceitado o convite e ter vindo. É sempre um prazer falar com o Miguel sobre futebol. Acho que está aqui a prova mais que evidente nesta 1h20 da capacidade que o Miguel tem para falar não só do Sporting e também, obviamente, algo que nós queremos continuar a fazer, trazer adeptos de outros clubes, fazer antevisões, fazer análises pós-jogos. Porque nós podemos fazer a nossa parte pela pacificação do futebol em Portugal em alguns momentos. Não são os cartões de adeptos, não são os João Paulo Rebelos, parte muito também de nós, e acho que esta questão, seja do Miguel vir aqui ao Sporting 160, seja o irmos fazer com a malta do Cavani, seja com o Benfica FM, seja com outros podcasts, acho que isto acaba por ser absolutamente importante. Para trazer aqui alguma pacificação ao futebol e para mostrar que é possível ser-se completamente rival, doente pelos seus clubes e discutir com alguma parcialidade, iria, obviamente, sempre, porque um adepto que é genuinamente adepto do seu clube tem aqui alguma parcialidade, mas Claro. obviamente é possível discutirmos de futebol e fazermos bom conteúdo sobre isso. A segunda nota é uma coisa que eu tenho vindo a pensar e depois iremos falar depois na altura e isso vai-se acabar para aproximar. O Sporting vai ter um momento complicado, diria, no próximo ano, em março, penso que será em março de 2022, ou como dizem alguns, quando Rogério Alves quiser. É uma brincadeira, obviamente, porque ele vai ter que querer, porque aí não há volta a dar, não é como as AGs, vai ter eleições. Nós Aí sabemos que acerta tudo. exatamente, não há volta a dar. As eleições são um momento complicado no Sporting e tem sido. Eu acho que, obviamente, o campeonato ajudou a trazer aqui algum apaziguamento, como o Miguel há pouco falou até, e também nós temos vindo a falar, mas é importante, na minha opinião, que seja possível aparecer essa tal oposição bem construída, e eu acho que é importante porque o Sporting precisa de ter, de discutir determinados assuntos, e precisam de ser discutidos esses assuntos dentro de portas, obviamente. E há um ponto que para mim é importante, é que se for para aparecer uma oposição, como aquelas famosas oposições do Calcinhas Branco, do Zé dos Caterings, ou o Richiardis, ou coisas do género, isso não nos interessa absolutamente nenhuma, e só estão a dar a vitória já garantida a Federico Varandas, ou, eventualmente, porque ele não anunciou nenhuma candidatura, alguém que possa continuar o trabalho desta direção, que não seria difícil de perceber quem seria essa pessoa, há ali um tal de André Bernardo muito bem colocado, mas que apareça a aparecer, e se isso acontecer, que seja uma oposição que seja capaz de ser crítica, com argumento e capaz de trazer a discussão para a praça pública. Nós precisamos disso. Um campeonato não significa, nestes 3 anos de Frederico Varandas e após os 19 anos, não significa que possa ter que seja assinado um cheque em branco. Há muitos assuntos para discutir. Vamos ter aqui, acho que quando sair o próximo relatório de contas, vamos ter aqui uma série de circunstâncias para falar. O Miguel, por exemplo, tem sido uma das pessoas muito críticas de algum nível de política financeira do Porto, e quem o conhecer sabe perfeitamente aquilo que ele pensa de uma série de condições, e o Porto vai vencendo. É possível se apoiar-se o clube, para quem ainda não entendeu, é possível apoiar-se o clube e ser-se contra direções que estejam no clube ou mesmo a favor, seja aquilo que for, são coisas completamente diferentes, e eu acho que esse alerta tem que ser feito, e nós obviamente iremos continuar a falar disso nos próximos programas, porque obviamente as eleições vão acontecer e temos que saber pelo menos ser saudáveis a discutir naquilo que irão ser as próximas eleições de Sporting, porque de todo o que nós queremos é confusão, barulhos, assembleias gerais maradas com aquelas que já tivemos no passado, mas com verdade e com assuntos que há para discutir muito sérios. E queria deixar já esta nota, porque eu acho que é importante em breve voltarmos a ela, e queria começar a lançar aqui para depois futuramente discutirmos isso nos próximos programas e ao longo destes próximos tempos, e claro, quando as eleições forem anunciadas, quando as candidaturas aparecer, depois aí iremos convidar, como sempre fizemos nas eleições, os candidatos a quererem vir cá, quem quiser vir cá, e a falar com eles e falar sobre os projetos, e cá estaremos para falar disso, mas queria começar a lançar esse alerta e essa nota final. Certo. Ou cumprir promessas antigas, deixa-me só acrescentar. Sim, aquilo claro. Que tu disseste, Pedro Varela. Sim, Varela. Promessas antigas, Frederico Varandas não cumpriu. Não cumpriu, não vai. Vencer não dá carta branca no futebol, por exemplo. Nada. O Florentino Pérez chegou a presidente do Real Madrid ganhando umas eleições ao Lorenzo Santos, que tinha ganho 2 taças campeões europeus em 3 anos, depois do Real Madrid ter estado 31 anos sem ganhar nenhuma. Exatamente. E ainda assim perdeu as eleições. Claro. Portanto, afinal, mais do que vencer, gerir um clube é mais complicado do que simplesmente ganhar campeonatos. Exatamente. Ora aí está, frase-chave de quem sabe o que é o mundo do futebol. Obviamente agradecer uma vez mais a presença do Miguel, foi um programa incrível, obviamente ficaríamos aqui mais 1-2 horas a falar sobre futebol e haveria tema com toda a certeza. Obrigada, Miguel. Obrigada também a ti, Pedro. Hoje não tivemos aqui o nosso João, mas temos de cá a ti em representação, estás cá sempre bem, portanto mantém-te até para a semana. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, não se esqueçam que a pandemia ainda não acabou, e viva o Sporting Clube Portugal, uma boa semana. Viva o Sporting. Boa semana. Boa semana. É, galera, os portugueses, vamos ligar!